somente um raio ao teu viver. Olho, examino-me a epiderme. Olho e não vejo a tua luz. Vamos de sol, talvez um verme. Estrela, nunca eu te supus. Olho, examino-me a epiderme. E eras assim, porque não deste um raio brando ao teu viver? Não te lembrava, azul celeste, o céu talvez não pode ser. Mas ora, enfim, porque não deste somente um raio ao teu viver?